O que é liberdade? De acordo com o dicionário, liberdade é ser livre, é agir ou decidir segundo a sua própria determinação. Mas nós somos livres? Nós podemos agir ou decidir por nossa responsabilidade? Essa é uma pergunta que, dependendo da forma como nós interpretá-la, ela pode pender para um lado ou para outro. Porque as nossas ações, elas afetam todos os outros, mesmo que a gente não perceba. O Evangelho, ele nos fala do livre-arbítrio, mas ele nos diz que o livre-arbítrio nos dá responsabilidade. Então, nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas nós vamos ter que responder por tudo que nós fizermos. Às vezes nós achamos que aqueles que têm muito dinheiro ou que são poderosos, que eles podem tudo. Nós achamos que quem tem muito domínio material é mais livre, tem mais capacidade de fazer o que quer. Mas é um grande engano. Porque eles precisam muito mais dos outros para dar vazão aos sonhos e desejos deles, que eles sozinhos não conseguem realizar. Eles não conseguem executar ou simplesmente não sabem fazer. Então é fácil a gente perceber que aqueles que têm muitos recursos, eles estão sempre contratando alguém para fazer as tarefas, às vezes, mais simples, que eles ou não sabem ou não querem fazer. Muitas vezes eles até agem de uma forma inescrupulosa com aqueles empregados que eles têm, que acabam se submetendo porque têm necessidade material e, portanto, eles também estão inseridos nesse conceito distorcido de liberdade. Estamos todos amarrados. Lá no Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que fala sobre lei de liberdade, que é uma das leis naturais. E a pergunta 825 vai bem nesse sentido que a gente estava falando. Ela pergunta assim: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? E eles respondem: não. Porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. E na pergunta seguinte, ele responde, dentro dessa continuidade: desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Então é aquilo que a gente estava dizendo. Quando eu tenho fome, eu preciso de alguém que de alguma forma produza o que eu vou me alimentar, ou venda, ou prepare. Quando eu tenho frio, é necessário que alguém construa a casa para me abrigar, ou os materiais, ou que faça as roupas que eu vou usar. Quando eu adoeço, é necessário que alguém prepare o remédio, ou até mesmo o chá. E dependendo do caso, as pessoas que trabalham na área da saúde vão precisar me atender. Se eu morrer, alguém vai se encarregar do meu corpo, das minhas coisas. E a falta que todos nós fazemos, ela repercute em outras pessoas. Se você necessitar de afeto, de consolação, de amparo, vai caber a alguém essa tarefa. Queira amar. Deseja amar alguém. E será preciso que alguém aceite receber esse amor. Interdependência significa que estamos todos ligados uns aos outros. Por mais que achamos que somos donos do nosso nariz e podemos fazer o que quisermos, nós somos afetados pelo que os outros fazem e tudo o que fazemos repercute nos outros. Até para ser bom, a gente precisa do outro. Já pensou nisso? Como é que eu vou fazer o bem se não tiver para quem. Aí nós temos uma grande percepção de que forma que eu permito que o que os outros façam me modifique, seja isso positivo ou negativo. De que forma que eu estou sendo afetado por isso? E aquilo que eu estou fazendo, de que forma que está impactando a vida dos outros? Muito mais do que aquilo que eu imagino. Nós não temos nem a noção de que forma nós estamos influenciando os outros. Quando eu deixo de fazer alguma coisa, o outro vai ter que fazer. Quando eu faço alguma coisa mal feita e eu não arrumo, outro vai ter que arrumar. Quando as minhas palavras, sejam elas ditas ou escritas, ferem alguém, eu provoco dor. Quando o meu egoísmo exclui o outro, eu crio distância. Mas quando eu me proponho a ajudar, diminuindo os sentimentos e sofrimentos, eu causo agradecimento. Quando eu retribuo com o bem, qualquer ação que eu recebo, eu pratico amor. Quando eu vejo o outro e me coloco no lugar dele, eu exerço a caridade. Quando eu reconheço a presença de Deus em tudo e brota em mim um sentimento de gratidão, eu me transformo. E eu transformo tudo à minha volta. Eu transformo todos que estiverem no caminho que eu passo, multiplicando as bênçãos do Pai e entendendo que eu não quero ser livre. Eu quero é ter alguém para dividir as minhas tristezas e as minhas alegrias. Que nós possamos, através da reflexão diária, uma atitude consciente, perceber a nossa posição no mundo. Possamos perceber qual é a proposta de Deus para com todos nós. E através desse entendimento, direcionarmos a nossa vida de uma forma digna e proveitosa. Deus nos ilumine a todos e que assim seja.